Devido a enchentes, feriadões e outros imprevistos, eu não faço a menor ideia de que dia é hoje. Hoje, o dia em que esse programa vai para a internet. Então, seja lá que dia for, bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte. Está começando mais um episódio do podcast Aline Multiply. Podcast Aline Multiply da casa da Michelle. Depois de ter parado no escritório, de ter vagado atrás de uma lan house decente e de ter gravado dentro do banheiro, hoje eu tô aqui na casa da minha cunhadinha e ela tá animada, vai participar do meu programa. Acontece que a Michelle tem uma desenvoltura muito maior do que a minha e eu tô com medo de que os ouvintes peçam para que o podcast Aline Multiply seja apresentado por Michelle. Michelle! O programa já começou! Sou eu. Ela chegou, gente. Eu tava dizendo que você tem uma desenvoltura tão boa que é capaz dos ouvintes pedirem pra você me substituir no comando do meu próprio programa. Nossa, sou tão boa assim? Eu não sabia disso, não. É sim. E aí, fala alguma coisa. Oi! Já falei alguma coisa. Oi, é legal. Tá chamando lá na porta. A Michelle agora foi ver o arroz. Bem, enquanto ela vê o arroz, eu continuo aqui falando. Eu tô hoje na Capim Peixeira, um lugar que eu visito a cada 2 anos, mais ou menos, porque eu só venho aqui pra votar. Apesar de ter uma zona, uma sessão eleitoral ali a 2 minutos na esquina da minha casa, mas o TRE resolveu me obrigar a fazer essas visitas periódicas à Capitão Teixeira. Ainda falaram, não foi você que pediu? E eu, não. E eu tô todo ano, no dia da votação, me lembro que eu tenho que pedir mudança do domicílio eleitoral e depois eu deixo pra lá. O que você acha disso? Eu acho que é até bom você votar aqui, porque assim eu tenho assim uma coisa na minha cabeça que você sempre vai vir todo ano me visitar, pelo menos uma vez ao ano, né? É, né? Enquanto o voto for obrigatório. Não, eu vou mudar o domicílio eleitoral lá pra perto de casa, porque eu sou muito preguiçosa. Eu paguei pra votar. Vocês pagam pra votar? Eu tive que pegar Kombi. Paguei R$1 pra chegar aqui pra votar. Isso é um absurdo, né? Além de ser obrigada, ainda tem que pagar. Eu acho meio complicado, porque eu venho da sua casa até a minha casa andando. É porque você é preguiçosa. Então, pra quem é preguiçoso, tem que pagar mesmo. Fazer o quê? É o preço que se paga pela preguiça. Não, mas veja que um político resolve botar uma Kombi de graça. E aí? A corrupção. O eleitor se vendendo pra não gastar sola de sapato. Tá aí. Agora eles podiam alugar um ônibus e ir buscando cada pessoa nas suas casas, né? Pra zona eleitoral. Pra zona eleitoral. Eleitoral. A zona fica por sua conta. Eleitoral seria a zona eleitoral. É o seguinte, o negócio ficou pipocando, né? A gente já teve que desligar o ventilador, mas tem o vento da janela. E aí, você concorda em fechar a janela e a gente ficar assando aqui? Ou os ouvintes não vão se incomodar com esse áudio de péssima qualidade? Não, acho que eles não vão se incomodar não, porque, poxa, ficar sofrendo no calor pra poder gravar... Vocês não sabem o que é o calor de Realengo, e a gente ainda por cima não tem a fama de Bangu, mas aqui é mais quente que Bangu, né? Não, e tem que também levar em consideração que a gente tá gravando numa webcam, não um microfone, é não uma webcam. Tinha percebido. Podia ser pior, a gente podia estar gravando um videocast. Aí vocês ficam aterrorizados. Sabia que existe videocast? Não. Não deve ir pra frente, porque as melhores apresentadoras não são apresentáveis. Por quê? Porque ninguém queria ficar olhando a gente. Por quê? Porque nós não somos agradáveis. Nós não somos Adriane Galisteu e... Como é que é o nome da mulher da Manchete? Ih, não sei qual é. Gimene. Ah, Luciana Gimene. Não somos. Por quê? Por que não? Porque nós não somos altas, louras, morenas, gostosas. Por quê? Por que não, Michelle. Mas por que não? Não, eu não acho que a gente tem o padrão de beleza da TV. O que você acha? A gente tem o padrão de beleza do rádio. Ah, isso. Mas por quê? Para de ficar por quê? Nem quero ler uma pergunta assim, poxa. É o seguinte, quem gosta? Ué, seu marido gostou. E o meu irmão também gostou. Aí eu já não tô assim, meio convicta nisso, mas tudo bem. Pelo não, menos... eles estão casados há 10 anos e ela ainda não tá convicta nisso. Eu casada? Não, vocês vão ser casados? Não, a gente tá junto há 5 anos e 5 meses, agora casada não. Ah, pela lei da União Estável, vocês são casadérrimos, tá? Tá junto há 5 anos e 5 meses. Vem, não, ele vem te trazer em casa. Vem. Ah, isso mudou. Olha, pelo gráfico eu tô vendo que vai continuar picotando a gravação. Ah, também tô percebendo isso. Normal, né? O negócio sobe e desce. Quando a gente fala alto, aí fica completo. Olha lá, faixa azul. Tomando quase toda. É, sei não. Normal. Eu tinha mudado isso pra estéreo. Só que tá gravando em mono. Eu já falei com vocês sobre as maravilhas de se usar o Audacity em vários computadores diferentes e várias placas de som diferentes, né? Esse já é o terceiro computador em que eu boto o Audacity e agora ele resolveu gravar em mono. Tô me sentindo desprestigiado. Vocês lembram que eu falei que a Michelle tinha que olhar o arroz? Aí ela voltou, ficou aqui conversando comigo e o arroz... Queimou, gente, queimou. Eu tomei os 5 esporro, mas tudo bem, né? É, a mãe dela botou a cara aqui e reclamou. Pena que a gente tava ouvindo, não tava gravando, senão eu ia deixar a dona Ana, que é uma situação especial da dona Ana. Quase queimou o arroz, né? É culpa nossa, a gente o tem bom, que admitir. O bom é que a gente não vai comer mais arroz, vamos comer macarrão. Ah, macarrão de novo não. Ué, queimou só arroz? Ou você prefere comer arroz tostado? Ah, queimou muito. Queimou muito, muito dá pra comer. Eu não me incomodo com arroz queimado. Ai, eu me incomodo sim. Aqui. Vamos pedir os ouvintes pra mandarem arroz pra gente. O que você acha? Arroz? É. Como é que eles vão mandar arroz? Ah, sei lá, de uma forma, sei lá, virtual, pensativa. A gente inventa o que a gente tá comendo. É o seguinte, a gente vai inventar uma nova tradição. Não tem aquela de jogar arroz nos noivos? Então passem a jogar arroz nas locutoras de podcast. Seria uma nova forma. É, a pessoa fala, eu tenho um podcast. Aí você vai e taca o saco de arroz nela pra ela deixar de ser besta. O engraçado é que você vai tacar no computador, né? Aí depois o trabalho vai ser seu de limpar o computador que vai ficar cheio de arroz. É, mas se o povo aqui da região começar a ouvir o nosso programa... Nós estamos fazendo o primeiro podcast do Jardim Novo. Você considera isso aqui Jardim Novo? Não considero Jardim Novo. Aqui é Jardim Novo. Por que aqui é Jardim Novo? Jardim Novo é do início da Piraquara até o final da Capitão Teixeira. Pega tudinho. Do meu lado da rua, da Piraquara, é Jardim Novo. O outro lado não é. E aqui, mas até esse lado da rua da Capitão Teixeira. Mas por que quando você fala, vai pro Jardim Novo, o pessoal já, assim, já localiza Jardim Novo como... Da ali é no largo do Jardim Novo só, né? Aqui, mas se você fala, vai pra Capitão Teixeira, ele já vai saber que é aqui. Ah, da mesma forma Piraquara, vamos saber que é lá, mas na comunidade do Jardim Novo eles falaram pra gente deixar de besteira que é tudo Jardim Novo. Vamos procurar? O que é o Jardim Novo? Jardim Novo é um subbairro. O que é um subbairro? O que é um subbairro? Subbairro é um pedaço do bairro, no caso um pedaço de Realengo, mas que as pessoas, ao invés de dizerem que é Realengo, dizem que é Capitão Teixeira, Jardim Novo, Piraquara. Não, mas a gente aqui diz que é Capitão Teixeira, que é o nome da rua, mas a gente considera como Realengo. Realengo, Capitão não, Teixeira. Não, você tá enganada. Capitão Teixeira não é só Capitão Teixeira. Capitão Teixeira são todas as paralelas e perpendiculares nesse raio de 1 quilômetro. Ah, o quê? Eu dizia que meu pai morava na Capitão Teixeira. Ah, porque você não sabe o nome da rua. Não, mas todo mundo quem aqui fora da Capitão Teixeira chama toda essa região de Capitão Teixeira. Não, quem sabe, quem conhece, sabe que a Capitão Teixeira é a principal. E existem as outras, Rua Curió, Rua sei lá o quê. Que pra quem não é daqui, é Capitão Teixeira. Fora disso. A gente tá falando da Rose. Então, vai que o pessoal daqui escuta, a gente vai ficar famosa, porque é o primeiro podcast de realengo. Então, primeiro podcast de realengo, em língua portuguesa, ainda por cima. Ó, que chique. É. Menina exemplar fazendo isso na internet. A gente vai ficar famosa, eles vão começar a abordar a gente dentro do 383, dentro do Fatal. Você ainda não tá andando mais de Fatal, não. Fatal? O que seria o Fatal? O Fatal é o... Fatal, viação Fatal. Ah, o Fatal. Eu não pego mais Fatal. Tem o 3 mata 7, tem aquele... O 754, eu não sei o apelido dele. Não, eu pegava o 756, mas 756. Eu considerava o 756 como catacorno. Catacorno, pra mim, é o 744. Ah, esse é o catacorno? É. Pode ser também, porque pega corno também, né? Também. Pode ser. Criatura que se desloca entre realengo e cascadura é um corno, né? Agora, quem se desloca entre realengo e Barra da Tijuca é o quê? E quem se desloca daqui pra cidade é o quê? O que a gente vai chamar de irmão? Não, eu vou pra cidade. O Léo para 15 minutos antes. É. Então o que a gente pode chamar você? Infeliz. O que você tá rindo aí, hein? Ih, minha mãe entrou na gravação. Dona Ana, a gente tá fazendo um programa de rádio. A senhora quer pedir alguma música? É sério. Não, pede uma música, a gente toca. De 80? Passado? Pode ser um flashback. Então como é que é isso? É uma música antiga. É. Risque. Risque? É. Que música é essa? Ah, a gente não gosta. A única restrição é a gente conhecer e ter o arquivo. Não serve uma do Roberto Carlos? Estou apaixonada? É do Roberto Carlos? Sei lá, eu acho que não é não. Não, não, muita inventada. Do Gerardo Adriane. Ih. Também não conheço esse cara, não. Esse cara tá vivo ainda? Não, a gente não tem. Ó, Roberto Carlos, então toca. Pode ser uma do Roberto Carlos? Vou tocar uma. Vamos tocar uma do Roberto Carlos. Então tá, vamos tocar uma do Roberto. Vamos. Então, um intervalo na conversação pra entrar a música do Roberto. O maior dos meus casos, de todos os abraços, o que eu nunca esqueci. Você foi dos amores que eu tive o mais complicado e o mais simples pra mim. Você foi o maior dos meus erros, a mais estranha história que alguém já escreveu. E é por essas e outras que a minha saudade faz lembrar de tudo outra vez. Você foi a mentira sincera, brincadeira mais séria que me aconteceu. Você foi o caso mais antigo, o amor mais amigo que me apareceu. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim outra vez. Me esqueci de tentar te esquecer. resolvi te querer, porque decidi te lembrar quantas vezes eu tenho a vontade sem nada a perder. Você foi toda a felicidade, você foi a maldade que só me fez bem. Você foi o melhor dos meus planos e o pior dos enganos que eu pude fazer. Das lembranças que eu trago na vida, você é a saudade que eu gosto de ter. Só assim sinto você bem perto de mim. Outra vez. Em outubro, muita gente que eu conheço faz aniversário. Pra falar a verdade, eu não gostei muito da homenagem do último programa, não. Ficou parecendo aquelas telemensagens por telefone. E pior do que telemensagem, ou mensagem fonada, né? É só o carro de som. Pelo amor de Deus, para, nunca, jamais façam isso comigo. Eu queria citar apenas dois aniversariantes, Zé Garcia e mamãe. Quanto ao Zé, eu fui desencorajada a falar sobre sua opção sexual. O Zé é arquiteto. Seu Zé descobriu que eu chego mais cedo no trabalho para gravar alguma coisa que ele ainda não sabe o que. Interessante isso, né, Zé? Porque a engenharia tem essa reputação de depositórios de loucos. E há 2 anos chegamos eu, Rodrigo e depois Olavo. Olavo, o nome fictício. É o destino mesmo. Sabe aquela musiquinha que eu canto pra você? Seu Zé tá pensando em boi. Essa aqui é do Carlinhos Brown. Aí, seu Zé tá pensando em boi. Bananeira sangrou. Mais um pro baião de dois, Lampião findou. Vamos chamar pras cubas, pra dançar quadrilha, pra subir pra Cuba com toda a família. Se encontrarmos Judas celebrando Budas, perfilamos mulas pra balar Belém. Seu Zé tá tangendo boi e a porteira cerrou. Quem foi nunca mais se foi. Foi, foi, foi. E a maneira foi. Chamar pra traçar quadrilha pra subir pra Cuba com toda a família, se encontrarmos Judas celebrando